Ana 251, não estou autorizado Guarulhos, nível de voo 360, picada 190, curva direita, Sérgio Dael, Leda Motiva, Mike Oscar, Tango Litoral. Via Pedro 10, Tris, via Pedro 16, pelo Horizonte, Tris, via Pedro 59. Controle Salvador, Pérez 119, decimal 8, transponda 5440. Na rota Pizulu no zero, Bridge Pizulu no meio, do Horizonte Trive, missão aponta se tiver equipamento. Paraná 251, não estou autorizado, então pronto. Paraná 251, não está autorizado o táxi via Ajuno, táxi 3 Índia, reporta pronto, 0110.